Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. The sun caught flat and covering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. But mama, you've been on my mind. I mean no trouble, please don't put me down. Don't get upset, I am not pleading. Oh, saying I can't forget you. I do not pace the floor, bow down and bend, but yet, well, mommy, you've been on my mind. Even though my eyes are hazy and my thoughts, they might be narrow. Where you been? Don't bother me. Oh, bring me down with sorrow. I don't even mind who you'll be waking with tomorrow. But mama, you're just on my mind. I am not asking you to say words like yes or no. Please understand me. I have no place I'm calling you to go. I'm just whispering to myself so I can't pretend that I don't know. Mama, you're just on my mind. Wake up in the morning, baby, look inside your mirror. You know I won't be next to you, you know I won't be near. I'd just be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had you on his mind. Still can't figure out what it is that that reminds me of. But it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today because of the Strokes session. Perhaps it is the colour of the sun caught flat and covering. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Ronca Ronca do dia 16 de novembro de 2010. Aí ao fundo, o aniversariante de amanhã, dia 17. Interpretando Bob Dylan. I mean no trouble, please don't put me down. Don't get upset, I am not pleading. Oh, Estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. Para o seu rádio em frequência modulada, OIFM Belo Horizonte, OIFM BH 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, OIFM Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. Me conheceu a criança, Nandão? Ai, ai, ai, coraçãozinho dói, cara. I am not asking you to say words like yes or no, please understand me. Pra quem ainda não identificou, esse é o aniversariante de amanhã, nosso queridíssimo Jeff Buckley. Let me sleep tonight on your couch. I remember the smell of the fabric of your simple city dress. Oh, that was so. We walked around till the moon got full like a plate. And the wind blew an invocation. I fell asleep at the gate. I stepped on the cracks 'cause I thought I'd hurt my mother. And I couldn't awake from the nightmare that sucked me in and pulled me under. Pulled me under. Thank you. FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Au, au, au. Eu não sabe que meu pai sempre pensou que fosse empacotar num jogo do Fluminense. Tricolor. Sim. Sempre falou isso. Coração batia forte nos jogos. Eu acho que um dia eu vou empacotar tocando Grace do Jeff Buckley ao vivo para o Brasa. Sem sacanagem, cara. Ai, ai, ai. Então, por onde a nossa audiência participa do programa, estamos ao vivo até meia-noite. Já estou imaginando você tocando Grace, aí a pista de dança lá. Não, e daqui não, a pouco... aqui no programa. Ah, aqui que o bagulho. Ah. Aqui a gente está falando de Recife a Porto Alegre, mostrando esse disco, cara. É. Na véspera do aniversário da criança, não. 44 anos amanhã, de Jeff Buckley. Potof vai ser aqui, mano, ao vivo. Maravilha. Aí, aí. Nossas linhas já estão abertas. Participe através do nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br até meia-noite para toda a galáxia. Chove em Cabo Frio, é? Dizem que tá chovendo, né? Eu não tenho a menor ideia. Tá chovendo? Você que veio da rua agora. Nossa torcida diz isso. É o Maxland. Chuva, Zean, Cabo Frio, é. Molhadaço, sábado atrás da moita aqui, saindo de trás da moita. Abraço Simone e Marcelo Alexandrino de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, região dos Lakes. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Terça-feira passada lançamos Mundialmente, Feito para Acabar, o primeiro disco de Marcelo Genesi. Uma sessão histórica e inesquecível realizada na UFM São Paulo. O programa já está disponível em oifm.com.br, com acesso monstruoso da nossa audiência e dos curiosos em geral. E na saideira do programa, quem ouviu deve lembrar perfeitamente. A rapaziada, o Marcelo e a banda já tinham esgotado as músicas que eles programaram para tocar. E ainda restavam 3 minutos, 4 minutos. Falei, cara, o programa vai acabar com vocês. Eles ali fizeram uma porrinha, um para o ímpar, um lido unité, como o Nandão falou. E tiraram da cartola uma música intitulada Borboleta, que não pertence ao disco. O Marcelo depois contou a história. Era uma música que ainda não estava finalizada. Algumas pessoas estavam tendo alguns problemas de... E eles acabaram não gravando. E foi essa música que encerrou o programa histórico de terça-feira passada. E essa música, Borboleta, nós vamos ouvir agora. Genesi e seus Blue Caps, ao vivo em São Paulo, terça-feira passada. Pau no burro, Nandão, por favor. Oi, FM. 1, 2, 3, 4. talanto de baile de amor, de restaurante, de elevador. Música que nem borboleta, sai do casulo do alto-falante, do carrossel e da roda gigante, pra que você e todo mundo cante. Te mande, cuide as altas e te faz é fé. Se a rima não vem, já sabe bater palma. Sabe bater palma com a mão, e quando chegar o refrão, bater com os pés no chão. Ó, Sofia! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Atenção, largaram! Amarrado já está em último lugar, enquanto o Capajeste vem atrás dele em Passo do Ganso. Lero, Lero, corre por fora! Cada vez mais por fora! Saiu da pista, pulou o muro! Está correndo na rua agora! Corre pouco, engata a terceira neste momento! Está correndo em quarto lugar! Saiu do quarto, entrou no banheiro, isto é, entrou no terceiro! Continua brilhantemente atrás de todos, Capajeste, o grande favorito! Verifica-se agora a violenta disputa entre Cafajeste e Corre Pouco. Ambos querem chegar em último lugar. Bucéfalo está com o rabo mancando. Em primeiro vem um bolo formado por quatro cavalos, que são três. Bucéfalo e Todas Fora. Está quase no fim. Todas Fora não dá folga, Bucéfalo. Bucéfalo caiu. Trupicou no focinho e enfiou a cara no chão. Mas o jockey de Bucéfalo não desanima. Coloca o cavalo nas costas e sai correndo. Ganhou o jockey montado pelo cavalo Bucéfalo. Em segundo lugar, Todas Fora. Cafajeste, o grande favorito, vem vindo lá atrás. E talvez ainda chegue hoje. E aqui encerra esta minha reportagem. Nandão, e o mais interessante é o seguinte. Nesse exato instante, Marcelo Genesi e seus Blue Caps ao vivo em São Paulo. Fazendo lançamento para a sua torcida dele, paulistana. Estúdio M? Não, Sesc Vila Mariana. Sesc Vila Mariana, desculpa. Hoje e amanhã, cheio de convidados especiais, Verocai, Tulipinha, Camelo, Arnaldão, enfim. Festa total com o lançamento do disco de Marcelo Genesi, que lançamos mundialmente terça-feira passada. Que espetáculo essa música, dá um gazinho, por favor. Às vezes ela é como um ladrão. E como essa música não foi aproveitada no disco, pode ser que ela venha a ser editada no CD do Ronca Ronca, que sairá o segundo volume em 2011. Exclusividade total, uma música do Genesi. Que tal? Tá bom ou não? Linda. Segura aí, Shazam. Segura, hein? Já que tu tá inspiradinho pra Meirelles. Quero ver agora. Spin it on.

E se nesse exato instante Marcelo Genesi está lançando Feito para Acabar em São Paulo, nesse exato instante, essa banda sinistra que é o fundo Massive Attack está se apresentando também em São Paulo. Entortou BH e Belo Horizonte ontem. Quem lá esteve saiu completamente desorientê. Cabeleira altíssima na apresentação da rapaziada de Bristol ontem em BH. E parece... ainda tenho que coletar informações mais precisas. O repertório teve um peso forte, apesar do Massive Attack lançar um disco recentemente, agora em 2010. O repertório teve uma participação muito interessante desse álbum que é o fundo, Mezzanine, lançado em 1998. Tá bom, não? Nandão, o que diz a nossa torcida? O Pedro Palazzo, de Goiânia. Opa! Goiás, obviamente. Vai sair o segundo volume do Ronca Ronca em 2011 e até hoje eu não vi o primeiro, senhor Maurício Valadares. Mas não fica triste não, porque muita gente não viu também. Mandam pra obrigado, gente fazer... Obrigado, Nandão, essa foi excelente. Não gostou, né? Viu a velocidade? Tá, o que que é? Nós temos assim problemas administrativos aqui, que felizmente nós não temos... De logística. Né? Os olhinhos. Não colocando... temos câmeras. É, exatamente. Para registrar felizmente, o que acontece então, nessa cabine. Volta e meia a gente se comunica, não há outra forma, de uma maneira um tanto quanto patética. Não. E nossa audiência fica boiando. É verdade. O que também não é novidade, né? Não. A ouvinte terça-feira passada disse que não entendeu pão nenhuma que a gente falou aqui. E a gente fala... E ela mora na Espanha, português a nossa arcaico. Ouvinte. Mora pois na é. Espanha. Ele tá pedindo um CD da coletânea... para eles tocarem lá no Centro-Oeste, lá em Goiás. Abraço de quem acompanha sempre, curte ao vivo, coisa e tal. Beleza, Pedro? Olha só, sessão abraço, então, já que a gente começou com Pedro. Nandão, um abraço muito especial ao Vinícius, nosso ouvinte toda terça-feira. Agora, olha o crachá da criança. Quem é Vinícius, hein? Agora vem a informação. O Vinícius é geólogo. Sim. Pesquisador de ouro. Oh. Não é essa turma que fica na rua com aquela placa sanduíche, não. Vendo ouro, compro ouro. Era um geólogo. De ouro. O cara corre o Brasil, pertence a uma mega empresa de garimpo, né? Vamos ele utilizar. É Urives. Aqui, ó. Tô lendo aqui da minha listinha que você também é Urives. Urives? Aquele cara que trabalha com ouro. Urives, amigo. Isso, Urives. Isso. É ele, é o Vinícius. Nosso ouvinte toda terça-feira. Ele mandou um e-mail muito bacana essa semana dizendo que ele sintoniza o programa através da frequência modulada ou pela internet, nos lugares mais cascudos que existem nesse Brasil varonil. Então, Nandão, um abraço pro Vinícius, pelo amor de Deus. Vinícius, grande horríveis, ouvinte do programa. Um abraço, garoto. Aliás, podia mandar umas pepitas, né? É verdade. 18 quilates, alguma coisa assim. Claro, estamos aqui para isso mesmo, hein, Vinícius. Não esquece da gente, não. Serra Pelada, é nóis. Um outro ouvinte nosso. Tem um Big Boy aí especial, uma vinheta do Big Boy? Para o Bruno, nosso novíssimo ouvinte de Itaipava. Como assim uma vinheta especial? Big Boy, Big Boy, Big Boy. Onde estará o meu amigo Charlie? Aí. Onde ele se escondeu? Volta, bicho! Então um abraço também para o Bruno de Itaipava. Novíssimo ouvinte do Ronca Ronca. Saiu de trás da moita e colou na escotilha do Jumboteco. Ainda na sessão abraço pro Alberto, que acabei de conhecer. Tava tomando uma Guaraná antes de vir pra rádio, pra dar uma hidratada. Aí o Alberto chegou, viu aqui a caixinha de madeira, cheia de adesivo, não sei o quê. Pô, ronca, pô, osso toda terça-feira. Terça-feira, aí ele falou, terça-feira passada o programa foi espetacular. Genesi ao vivo, enfim. O Alberto também, toda terça-feira, colado no Jumboterro. Não, já que você falou de Goiânia, e Goiânia fica a 10 minutos andando de Brasília, nós... nós mostramos terça-feira passada ao vivo o disco do Genesi, feito para acabar, que sem dúvida nenhuma era e ainda é, o disco ainda não foi ao mercado, o disco mais aguardado pelos fissurados em música. E nós vamos exatamente para Brasília, num outro disco que eu estava aguardando há muito tempo. Uma banda que frequentemente passa pelo Ronca Ronca. E lançou agora no final do ano, então nós temos dois mega discos para 2010. O do Genesi, que ainda não foi lançado. E o novíssimo disco do Satanic Samba Trio, meu amigo. Nós vamos mostrar esse míssil exatamente pela primeira faixa que... de maneira muito fofa, tem como título Lambada Pós-Mortem. Acabamos de apreciar mais um concerto de Satanic Samba Trio, gravado ao vivo dos estúdios da Rádio Nacional, diretamente da Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Oi, FM. Maurício, me amarro no Ronca Ronca. Oi, FM. From the great Atlantic Ocean to the wide Pacific shore, from the green old Smoky Mountains to the Southlands by the shore, she's mighty tall and handsome, she's known quite well by all, she's a regular combination of the Wabash Cannonball. Our eastern states are dandies, and the people always say, from New York to St. Louis with Chicago by the way, from the hills of Minnesota where the rippling waters fall, change it. get on the wall, let's get the roll. Oh, listen to the jingle, the rumble and the roar, as she rides along the woodland, through the hills and by the shore. Hear the mighty rush of the engine, hear the lonesome hobo's call. We're traveling through the jungle on the Wabash Cannonball. Claxton, may his name forever stand, and always be remembered through the courser of the land. His earthly race is over, now the curtains round and fall. We'll carry him home to victory on the Wabash Cannonball. She pulled into the station one cold December day. As she rolled up to the platform, you could hear the people say, now there's a gal from Birmingham, she's long and she's tall. She came on down from Georgia on the Wabash Cannonball. Oh, listen to the jingle, the rumble and the roar, as she glides along the woodland, through the hills and by the shore. Hear the mighty rush of the engine, hear the lonesome hobo's call. You're traveling through the jungle. FM. Política transformou-se em um símbolo da vergonha nacional. Esta não é a história real do Brasil. Nandão, infelizmente a gente tem recebido tantas visitas, realizado tantas sessões inesquecíveis, que o programa básico, mostrar as velharias, as novidades, sim, tem ficado na gaveta. É verdade. Em favor da Bárbara Eugênia, do Guisado, do Benegão, do Genesi, do Amor, enfim, essa rapaziada que felizmente tem visitado a UFM. Esse compacto aqui ao fundo tem uns 3 meses pra entrar no Ronca Ronca. Sabe quem é a música, né? Não. Johnny Cash. Sabe quem produz e toca guitarra? Não. Jack. O Jack branco. White? Exatamente. Tá na rotação certa? Tá, é o selo dele. Ele é fissurado por essa... essa vibe. Ele e todo mundo, né? Eu ia falar... Não, eu não. Eu ia falar um negócio aqui que envolve um lado muito nervoso da sua existência. Não, você tá preparado pra super terça que vem aí? Muito nervoso. O Flamengo não vai cair. Põe isso na tua cabeça. Olha só, vamos... Comidinha. Antes, alguns e-mails. Felipe Ibrahimovic, aliás, Felipe Abramovic. Ibrahimovic é o que joga, né? Joga. Lá fora. Joga. Felipe Abramovic falando um lance de punk aqui. Lúcio Branco da Soul Baby Soul. Leonardo Cabral, Museu de Arte Moderna, Vulgo Man. Muita gente parecendo. Ah, deixar um abraço imenso, um beijo muito carinhoso para Paula Cavalcante, uma das grandes jornalistas que esse país já produziu. É sério. Não tô falando nada. Muito mal casada com Felipe Cavalcante. Né? Sabe quem é? Vamos em frente. Felipe Cavalcante, cara. Mas enfim, Paulinha, um beijo grande, obrigado por tudo. Quer mandar abraço pra alguém, não? Manda abraço pro Felipe e pra Paula também. Não, pro Felipe não, só pra Paula. Só pra Paula. Exatamente. Felipe, eu te amo. Bom, hoje não teremos Fome Zero. Não? Por uma questão de logística... Ah, é. Rapaz... Hidráulica. Logística, sim, sim. E hidráulica. Sim, sim. Então, semana que vem estaremos de volta com nossos pedidos. Vamos passar fome hoje, mas você de casa, fique à vontade, acesse bibisucos.com.br, a melhor loja de sucos do Rio de Janeiro. Faça seu pedido, escolha lá no cardápio, eles entregam rapidinho e você não passa fome a noite toda, não é verdade, gente boa? Por falar no Bibi, por falar no Serjão, também bastante... Tem uma vinhetinha aí, vamos voltar aqui com... Bastante chateado com... The Secret Sisters. Ai, ai, ai, cara, vinhetinha, né? Precisa mais, já foi. Já foi. Bastante preocupado com a situação do Fluminense. Pois é. Carioca. Rapaz, aí o Serjão, que é pura gentileza, aliás, acabou de informar, meia hora antes do programa começar, que a nova fornada de camisetas do Ronca Ronca chega antes do Natal. Olha, olha a pressão, hein? Sim. Aí, tipo, sexta, sábado, ele mandou uma mensagem falando, você tem o tal livro? Eu falei, não, não tem. O livro chegou lá em casa hoje. Olha o título do livro. Em inglês. Do vinil ao digital e de volta de novo. Record Store Days. Um livro, um tamanho espetacular, contando a história das lojas de disco, basicamente nos Estados Unidos. E o Serjão fez essa gentileza com Ronca Ronca de passar às nossas mãos essa preciosidade. From Vinyl to Digital and Back Again. É a história das lojas, como eu disse, dando de cara com toda a novidade digital e o vinil. Muitas lojas fecharam, evidente, um percentual gigante, mas muitas lojas se mantiveram de pé, e essas que conseguiram resistir ao tsunami digital cresceram muito e continuam a crescer e a gerar filhotes. Então, Serjão, tô com o Fluminense e não abro para esse título nacional. Ah, você está torcendo para o Fluminense? Lógico, muito. Ah, tá. Eu já falo isso aqui na UFM. Acabei de falar do meu pai, que sempre pensou que fosse ter um potófilo no jogo do Fluminense. E a maioria dos meus amigos, inclusive de familiares, é tricolor. Tô com o Fluminense mesmo. Também. Você acha Você tá falando isso não, de... Não. Meu pai é tricolor. Todos os meus tios são tricolores. Ah, então pronto. Agora, muitas coincidências nesse Campeonato Brasileiro, né? Com relação à arbitragem, Corinthians, essa coisa toda. Não acha não, meu camarada? Quer falar disso? Não quero não. Acabou o bibi? Acabou. Toco Kiko Luba, Toco Kiko Yeba, Toco Kiko Somba, Vewe na Aza, Aza, Aza, Aza. Comboia Sika, Bazaí, Wama Pesi. Comboia Difko, Ekunda, Milelo, Toponi, Aza. Toco Kiko Luba, Toco Kiko Yeba, Toco Kiko Somba, Vewe na Aza, Aza, Aza, Aza. Comboia Sika, Bazaí, Wama Pesi. Comboia Difko, Ekunda, Milelo, Toponi, Aza. Toco Kiko Loba, Toco Kiko Yemba, Toco Kiko Somba, Vewe na Azda, Azda, Azda, Azda. Comboia Sika, Bazaí, Wama Pesi. Comboia Difko, Ekunda, Milelo, Toponi, Azda. Nako Somba, Nanga, Fewe, na Azda, Azda, Azda. Nakokumba baniga vewe probleme janite. Elo kwendi mami na Zaire. Vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na Azda, Azda, kombo ya sika. Vewe duze son baniga vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na Azda, Azda, kombo ya sika. Vewe treze son baninga vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na Azda, Azda, popo ya sika. Vewe treze son etroa vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na Azda, Azda, popo ya sika. Vewe katre son etouze vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na Azda, Azda, Koboya Sika. Vewe ka septante baninga vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na Azda, Azda, Koboya Sika. Vewe kombina ambulance vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na Azda, Azda, Koboya Sika. Azda na Lubumbashi baninga vewe, vewe, vewe, vewe, vewe. Komande na Azda, Azda, Koboya Sika. as danalika sibaninga vewe vewe vewe vewe vewe komande na asda asda kopo ya sika as danakono sibaninga vewe vewe vewe vewe vewe komande na asda asda kopo ya sika. Que espetáculo, hein, rapaz? Nandão, você sabe que eu não costumo mesmo contar com ovo dentro da penosa. Mas, penosa. Mas vou adiantar uma coisa aqui que eu não deveria, mas vou adiantar para a nossa audiência, a nossa torcida, sobretudo, ficar muito ligada. Então, a informação ainda não confirmada, por isso que eu estou contando com o ovo dentro da galinha, é para que a nossa torcida reserve a sexta-feira, dia 17 de dezembro. Manjo? E por que eu estou falando? Porque amanhã é aniversário do Jeff Buckley, dia 17, exatamente um mês antes. Então, contando com a benção dele, eu estou contando com o ovo dentro da galinha. Dia 17 de dezembro, 17 de dezembro, uma sexta-feira. Anote na sua agenda eletrônica. O que diz a nossa audiência por falar, né? Gleison Silveira, lá de Belo Horizonte, toda terça-noite, dia sagrado, saí da faculdade de letras da UFMG, dirigindo pelo engarrafamento, ouvindo o programa. Ah, meio grande aqui, um barato. Emiliano Eloy. Não, lê o e-mail todo do cara, pô. Claro, claro, querido. Por que não? É, Tainá Sartori Leal, vulgo. O de BH. Elbinha. Calma. É, saio da Faculdade de Letras da UFMG, dirigindo pela engarrafada Antônio Carlos. E a cada pisada no acelerador, se encurta o espaço entre meus ouvidos e o som da minha casa. Pra quê? Ronca, ronca, ronca, ronca, up in the rights. Não gosto de ouvir no carro. Vocês precisam de atenção. É verdade, lógico. Sou ouvinte há tempos. Clima, clima Skylab, né, cara? Exatamente. Manda um abraço para Belo Horizonte e seus redutos? Claro que sim, estamos mandando agora mesmo. Para o meu amigo Francisco Kurt, que agora é atendente de telemarketing e não vive mais. É, realmente deve ser uma vida difícil. Ah, eu sou carioca de Quintino City, Quintino de Bocaiúva, bairro do meu ídolo Zico. Manda um literal salve pra lá. Detalhe, cadê a festa Ronca Ronca aqui em terras cachacentas? Chegará em 2011 sem pestanejar. É, quem tá por aqui também é Jerônimo Machado. Que lindo, hein, cara? Emiliano Eloy, Igor Cidrini, Honey tá por aqui também. Cara, mó galera, né? Machadão contraiu uma dengue. Tem um negócio de dengue isso, circulando, cara, por aí, né? Tá no ligado? Rio? Carlos Roberto, é, Vaz tava com dengue. Ou então é um calorzinho. No verão? É, vem, sério, vai chegando, é a época, né? Não sabia disso, não. A chapa vai esquentando e o negozinho começa a ficar muito dengoso. Que loucura, hein? Nandão, então. Ah, vamos lá. Agendinha? Aproveitando o embalo? Não, é sério. Vai. Nosso vai. Amigo Fred Dorei. Ó. Oh. Seu grande amigo de. Longa data. De praia, né? De surf. É, de rock and roll. De rock and roll. Esteve na rádio esses dias pra falar um pouquinho da mostra de cinema, Totem. Que a gente já foi algumas vezes. Vai começar de novo esse fim de semana. Aliás, de sexta até a próxima quinta. Vários filmes que vocês já devem ter visto. Espetáculo. Programação muito de primeiríssimo. Legal. Aliás, como ele costuma fazer, né? É, ele veio aqui falar. É, dessa mostra de cinema, vai rolar no Estação Ipanema. Vários filmes legais, confira a programação no site da Totem. É, só vou te falar um aqui, garotão. Diga. Você vai ficar maluco. Talk Talk Live em Montreux. Tá bom ou não? Tá ótimo. É, Frank Zappa, 200 Motels. Melhorou bastante. Loucura total, né? E por aí vai. Ótimo. Rock Bola. Oferecimento super oferta. Que isso, loucura, mano? Né, cara? Isso mesmo, hein, cara? Manda um Rock Bola aí. Esse troço aqui é muito louco. Tem um Lopes maravilha aí, não? Cara, essa vida é muito fala, doida, falar né? Em futebol, você viu o Joãozinho, o Fofo, no site do Ronca Ronca? Vi. Gostou? Vi. O cara é todo vermelho, né, cara? Óculos, cabelo, tem um bagulho que sai do nariz dele vermelho também. Ah, cara. Quantos minutos pra Bolívia? 5. É, quer falar desse incômodo que você tá tendo com a Super Terça, chegando forte aí? Não, eu acho... Fala. Rock Bola, você deu a dica aí com Rock Bola. Não, você não quer falar do brasileiro, essa polêmica? Não, eu não, não. Eu tô fora disso. Tá, ah, pô, o problema mas é futebol, seu. Pô. Super terça minha foi ano passado. Flamengo não e vai é o que cair. Eu venho dizendo. Eu recomendo, do fundo da alma, a super terça. Grande parte da nossa audiência vascaína foi aos píncaros, orgasmáticos do prazer, ano passado, vendo o Vasco na segundona e ouvindo o programa. O que eu posso fazer? É bom pra caramba. Sim. Você só tem essa possibilidade, os flamenguistas só terão essa possibilidade de assistir aos listradinhos na TV e ouvindo Ronca Ronca, ano que vem no Super Terço. É, mas eu dou o maior apoio, cara. O Flamengo não vai cair. Você sabe disso. Eu não sei não. Hoje me lembraram um negócio sinistro. A Portuguesa ficou o campeonato inteiro ano passado fora da zona do Z4. Entrou na última rodada. Mãe, é, né? sentiu um friozinho na espinha? Eu só... Não, toda essa polêmica aí, né? Arbitragem, Cruzeiro, Cuca enlouquecido, presidente do mas Cruzeiro. Mas foi pênalti, claro, pô. É. Você tem dúvida que aquilo foi pênalti? Eu também acho que foi pênalti. No Ronaldão? É porque aí que tá, a polêmica vem porque o presidente do Corinthians é muito próximo ao Ricardo Teixeira e as negociações do Ricardo Teixeira são nebulosas. E aí... Mas pegar o pênalti como sendo a razão da ingresia... É apenas uma... É porque é muita coincidência, né? Mas eu também acho que foi pênalti. Mas sabe, Nandão, quantos minutos pra em quem? No Fofo. Quantos Fofo minutos? Tem uma foto da Folha de São Paulo que ele tá no ar subindo. Mas a barriga do malandro, a barriga do malandro na silhueta é uma coisa de maluco. É um Baryshnikov aqui da Vila Cruzeiro. E ainda, Vila assim, Cruzeiro ainda assim joga pra cacete, né? É, com todo esse peso, mais que nós dois. Muito mais. Que eu, você e o Avelino. É, muito bom. Patada atômica. Mas essa ingresia aí eu não vou botar a minha colher, não. Mas o que eu acho que é sério pra caramba, e não é uma coisa restrita ao futebol, é uma coisa restrita ao Brasil de hoje. É esse negócio de entregar jogo. Ah, sim. A campanha tem uma tá na matéria rua. Hoje no Globoesporte.com sobre isso. A campanha está na rua das torcidas de São Paulo, de Palmeiras, para que o título caia nas garras do Fluminense. Como evidente, hoje, a torcida do Atlético não vai mover uma palha para fazer o Cruzeiro ser campeão. Claro. Não é? Claro. E essa realidade, entre aspas, é uma coisa de pouco tempo pra cá, me corrija. Há 5 anos não tinha isso. Você não ouvia falar isso com muita frequência. Sim. Deixa os listradinhos, foram ano passado, merecedores de um título que caiu no colo do Flamengo. O Corinthians entregou e o Grêmio entregou, ou você tem dúvida? Mas, não. Rock não bola, nenhuma. Rock bola? Nenhuma, não, rock nenhum... bola às 11 horas? Não, isso é um... Há quem aponte isso em função dessa crescente movimentação financeira em torno do futebol e também o campeonato de pontos corridos que permite esse tipo de coisa. No Brasil, claro. Exatamente, no Brasil. Então o que vai acontecer? Isso vai ficar uma coisa tão evidente, tão prejudicial ao esporte, que vai voltar à fórmula antiga. Se esse ano ficar caracterizado mais uma vez uma situação dessa, como foi ano passado, os dois jogos finais do Flamengo, os dois jogos onde os caras vão dar o sangue, vão dar a vida para conquistar mais um título nacional, eles ganham de presente. Qual é a graça desse negócio? Sim, também acho. Se esse ano acontecer, eles vão ter que mudar essa... Tomara que mude a fórmula e volte a ter finais. Essa fórmula. E agora isso... Momento batatada, hein? Sim. Tem aí? Tem que ter. Estamos enrolando aqui pro Bolívia, né? Tocamos música pra Meirelles hoje também. Ô, querido, já tá quase na Bolívia, hein? Momento batatada! Mas o que eu acho que essa situação representa, saindo das linhas do futebol, é essa falta de convicção que nós temos hoje no Brasil. A gente não tem convicção em nada. A gente vai adaptando os nossos interesses ao que está em volta. Então, por exemplo, se eu sou contra o aborto, mas eu vou ter o voto de 5 pela-saco de uma igreja, é isso. Eu digo que eu sou a favor. A convicção não existe mais. Maior exemplo vem... Então, o cara é torcedor de São Paulo, o cara é torcedor do Atlético, não entrega o jogo, porque eu não quero que o Cruzeiro seja campeão. Entende? Sim. Então, isso é uma deformação ou formação da alma brasileira nos últimos anos que tomou conta de tudo e tomou conta do esporte. A coisa de você combater, de você participar, acabou em prol de um interesse, de uma coisa que está em outra gaveta. E como a gente comentou aqui, se esse negócio vingar de novo, cara, vai ser mais uma vergonha. E isso, é como eu disse, há 5 anos não existia. A gente não ouvia falar disso com tanta prática. Se a gente correr mais para trás, eu vou contar uma história aqui sinistra, que eu vi com os olhos que a terra há de comer. Qual foi o título dos listradinhos 80 contra o Atlético? Aqui no Maracanã, que o Nunes fez o gol, 3-2, o Reinaldo estava machucado. Foi 80? Foi, né? 82. Acho que foi 80. Isso é listradinho, se não sabe nem... Ah, não sei quem, quando o Nunes fez gol. Tava nascendo nessa... Então, em 80, final, Flamengo e Atlético no Maracanã. A torcida do Atlético veio forte pro Rio. A polícia fez um cordão, como ele fazia antigamente. Maracanã hoje é uma bosta, todo setorizado, você não vai onde você quer. Naquela época você ia. Eu tava fotografando na arquibancada nessa época. Eu ia a qualquer jogo fotografar a torcida no banheiro, no anel ali de saída do Maracanã. E eu fui nesse jogo, Flamengo e Atlético, fiquei do lado da torcida do Atlético, não por questões de amizade. Questão de ângulo. Mas por questão, não. Por questão de espaço. A torcida do Atlético tinha mais espaço. E o cordão da PM, que estava lá atrás do gol, do lado, para quem é aqui do Rio, do lado da torcida de Vasco e Botafogo, a torcida do Flamengo começou a encher, o cordão da PM começou a se movimentar em direção à tribuna. A torcida do Atlético começou a se apertar. O anel superior existia, hoje não existe mais no Maracanã, aquele vão lá de cima que ventilava o Maracanã. A torcida do Flamengo começou a entrar lá por cima. Aí, até aí não tinha violência. Aí a torcida do Flamengo começou a entrar lá por cima, mas aí passando o rodo. E aí explodiram o cordão da PM. Jogaram os PM na geral. E veio aquela multidão de flamenguistas, isso em 1980. Com um morteiro na mão, tacando em cima da torcida do Atlético. Essa rixa Atlético e Flamengo começou aí. A torcida do Atlético começou a pular a grade da tribuna, maluco. E a gritar polícia, polícia, polícia. Eu nunca vi isso no Maracanã. Bom, a multidão flamenguista que vinha para imprensar a torcida do Atlético contra a grade, os morteiros, tinha um cara que vinha à frente. O Guerreiro, primeiro, no ponto mais avançado da torcida do Flamengo. Sabe quem era esse cidadão? Um cara com a camisa do Vasco. Que isso, cara? Tô te falando. O cara com a camisa do Vasco, junto com a torcida do Flamengo, metendo morteiro no sul do Atlético. O que que era isso nessa época? Era um título brasileiro que não podia sair do Rio. Entendeu? Porra, inacreditável essa história. Exatamente. Inimaginável nos dias de hoje. Isso não existe. O cara com a camisa do Vasco no meio da torcida do Flamengo tocando morteiro na torcida do Atlético. Em 82. A sensação que existia nas cidades era um título brasileiro. Tem que ficar na nossa cidade. Sim, claro. Claro. E o cara com a camisa do Vasco, preta com a lista branca, atacando morteiro em cima do seu do Atlético. Tá bom ou não? Deu tempo pra Bolívia? Tá pensando, né? É, maluco. O bagulho é muito doido. Mas você acha que você foi no ponto. A campanha presidencial foi toda baseada nisso daí. O cara não é evangélico, mas faz coisas... para conquistar os evangélicos, um é contra o aborto, depois não é. É isso, meu irmão. O negócio é se dar bem. Então vamos para Bolívia. Vamos lá, chega de papo furado. Oi, FM. Olá, amigos. Aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa. Valeu. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Quer ver outra presepada típica nossa? Típica. Esse bagulho do neguinho não comemorar gol contra o time que jogou, nossa, que é identificado. Mãe, que é isso, cara? Respeito. A torcida. O cara respeita uma, nossa, e obra, mãe, na cabeça da outra. Tudo bem que o cara não vibra, né? Sai se esgoelando. O Rivelino deixava de comemorar gol que ele metia contra o Corinthians quando ele jogava no Fluminense? É. Não, a gente pode dar 400 exemplos aqui agora, sim, até meia-noite. Estamos ao vivo. Não, isso existe é muito isso triste. Em outro país? Na Inglaterra tem isso? Na Espanha? É, o Daniel Alves fez isso. Na Turquia? Daniel Alves fez isso. Fez o quê? Quando jogou contra o Sevilla, ele marcou um golaço. Aí essa coisinha de mãozinha pro... Sim, não, mas brazuquinha. Ah, sim, é. Brazuquinha, eu digo, existe algum jogador turco? Nego sei, morre lá. Sei. Nego na Turquia morre. Pergunta o Parreirinha, por que ele vazou de lá da Turquia. Existe algum jogador italiano? O Beckham contra o Manchester, não sei, quando jogava pelo Real. Mas, enfim, as pessoas comemoram, normalmente, né? Não fica com essa coisinha de não me toque, que é ridículo. O Bininho parecia um maestro. Aí depois ainda ficou pedindo desculpa do seu Atlético, cara. Pô, é triste demais. Tristeza, cara. Não dá mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Estamos ao vivo até meia-noite. Pode chegar no nosso e-mail, roncaronca@oifm.com.br. Sexta-feira, rival mais tarde, projetão, hein? Coisa fina. Sabe com quem? Curumim, malandro. Que é isso? Vulgo Luciano. E Estúdio SP, sábado, com nossos queridos amigos do Cidadão Instigado. Showzaço também. Estúdio SP ali na Rua Augusta, em São Paulo. E o Teatro Rival ali na Cinelândia, né? Atrás do cinema Odeon. Coisa fina. Então, eu coloquei a colher na cumbuca e contei com um ovo dentro da galinha. Anotem em suas agendinhas o dia 17 de dezembro, sexta-feira. De repente, terça-feira que vem, a gente já concretiza e bate o martelo com força. Mas já vai reservando, né? Perto do Natal, negozinho já bota a mochila, aquela sandalinha, já vaza. Então, dá um segurete aí até semana que vem. Ou a outra, né? Mais alguma informação, Nandão? O Eduardo Lazerini, atleticano de Minas Gerais, também concordando com essa história aí de valores éticos e morais do brasileiro. É mesmo. FM. Ronca, ronca. FM. Senador Renan, não aponte esse dedo sujo pra cima de mim. É, Nandão, por falar nisso, como é que ficou a história da criança aqui? Essa música tava cantando ali na cidade grande, aí o soldado gostou, tanto que levou pra cantar. Você que é o gestor de ditado, redação. Ele... Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu tava cantando saudade de sapaz. Tu canta muito, bom cantar na cadeia. Chegou lá, me empurrou. Uhum. Aí tinha um lourão muito doido lá dentro. O louro olhou pra mim e falou, qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse, não, só porque eu tava cantando. Florentina. Mas, hein? Ele foi submetido ao ditado, né? E de 18 palavras, parece que ele acertou 6. Ah, tá bem, pô. Acho que é o mínimo. É o mínimo exigido pelo tribunal, né? Que você acerte 33% do ditado e tal. Mas aí parece que ele ainda está enrolado com a tal da carta lá, que ele escreveu de próprio punho. Vai ter que provar grafia. Enfim, acho que vai morrer essa história. Vai morrer, né? Como tudo. É verdade. Cê, sabe quem está soltando marimbondo pelas ventas? Quem? Com o nosso esquecimento? Quem? Dela? Quem? Risadinha. Manda um beijo pra Risadinha. Ficou doida com o Tiririca. Votou no Tiririca. Foi pra São Paulo só pra votar no Tiririca. Que loucura. Risada. Smack. Não dá mais uma vez o endereço para a participação da nossa audiência. Todo mundo abusa esse negócio de Florentina. Ela já participa através do roncaronca@ufm.com.br. Gustavo Jobim, integrante do Zumbi do Mato. Esteve aqui com a gente. Estiveram aqui, né? Elogiando o programa, tô ouvindo coisa. Tá, Vanessa ali lembrando do Bahia? Bahia. Bahia. Vanessa, você, a partir de umas 2 semanas pra cá, você não precisa lembrar absolutamente nada sobre a sua terra, porque nós temos um representante dela 24 horas por dia aqui dentro da UFM. Então, uma nova comidinha do Pelourinho, um novo lugar que abriu, um novo artista, uma nova banda. Mas o que diz, Vanessa? Tá lembrando que o Bahia, apesar dessa vitória, o Bahia voltou, e que bom, né? Que o Bahia felizmente voltou. Felizmente. Falta só o Sport agora, eu acho. E o Santa Cruz. E o Santa Cruz. E adeus, Grêmio Prudente, com todo respeito, né? Com a cidade. Ele também é mais um time que deve ter 5 torcedores, 5 empresários. Não pode fazer parte da elite do futebol. É, lembrando mais uma vez que a relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br. FM. E aí, rapaziadas, niggas e niggets, aqui quem fala é Gustavo Black Alien e você tá ouvindo Ronca Ronca. Paz. The snitch, the snoop, the tattletale, led a threadbare up the stairs. Adieu, my little ballyhoo, you broke my heart in two, and now I haunt the bars and sent those tried affairs. She went home to gather a comb. caught him unawares, and there was a man enjoying the lay of the land. He took a walk in the dark with a dish from the stand. Girls in the creations, tied in the brightest grenadine. But I take all that I see for a slow drag with Josephine. Josephine, Josephine. But I trade all that I see for a slow drag with Josephine. Gavotska, Rotska, Tillians in slow Hermes. From Rosen, Farendals, and Long-Hidden Jazz. But when you take that move, I can't resist. When will you declare your armistice? Josephine, Josephine. But I trade all that I've seen for a slow drag with Josephine. In another time and place, a different fate was cast. He tried to skiddle-daddle-doo. She might have slapped him just for saying, grab it one more chance before you pass. And curse the nurse, the name of the first, or bury me at last. And in three-quarter time, the true and the false, dancing the hesitation walls. Then comes the flirtation and temptation. Hip, hip, hooray. Listen to what I say, then you can take it away. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Poxa, inclusive esse empresário já empresariou várias bandas. O Arru, Rádio Táxi, a banda do Benito de Paula. Cavaleiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30, Falando diretamente do segundo andar do edifício, explicar enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre no ar PRK30. Canta junto, Mundão. Essa dá, hein? Vai, vai. Vai, caralho, vai. Agora. Como a gente disse, acho que no programa passado, não é sempre que a gente pode fazer um ronca-ronca ao vivo, contando com a presença próxima de Maca e Sir Paul McCartney. E aqui ao fundo não é a banda dele. Manja a banda? Não. The Beatles? Ah! Não é a banda. Não é. Não, não é. É o disco da banda, White Album, disco branco, duplo, clássico, talvez o disco mais espetacular dos Beatles, mas não são os Beatles. Sabe o que, que o John faz nessa música? Paul Newman. Sério? Sabe o que, que o Ringo faz nessa música? Paul Newman. E aquele outro? Jorginho? Jorge. Jorginho? Fissurado em Corrida de Baratinha, sabe o que ele faz nessa música? O quê, o quê? Paul Newman. Essa música, Martha My Dear, é totalmente criada pelo Paulinho. Ele gravou tudo. E o álbum branco dos Beatles é isso. É uma colcha de retalho espetacular. Já falamos dessa história aqui algumas vezes. George Martin ali naquele final de anos 60 não aguentava mais a pressão e vazou. Meteu o pé. Pediu pinico. Pediu pinico, literalmente, ó. Fui, hein? Não dá. Não dá mais. E o Chris Thomas, que era um engenheiro de som. Olha que história sinistra, hein, cara. Chris Thomas, que era engenheiro de som do estúdio de Abbey Road, trabalhava com o George Martin, que segurou a peteca. E o Chris Thomas, mais tarde, entre outros, ele simplesmente produziu Nevermind the Bollocks do Sex Pistols. Que isso, cara? E todos do Pretenders, Pink Floyd. Até hoje está nativo, um ultra mega produtor, talvez o principal produtor hoje de música no planeta. Ele, o Paul, toca tudo? Tudo. Tudo. Aí tem o quê? Um piano? Aqui só não, ele só não toca o metal, a seção de corneta. Trombone, trombone. Corneta. O resto todo ele faz. E o álbum branco é isso. São os Beatles mais ou menos reunidos em determinadas faixas, e em outras faixas o John fez tudo, o Ringo entra, toca um tamborim, o outro Paul entra, cavaquinho. Bota um cavaquinho, um pandeirinho. Vamos nessa. E vamos nessa. E se tornou essa obra de arte álbum espetacular. É mais ou menos o álbum branco, ele é equivalente ao Exile on Main Street dos Rolling Stones, que foi uma desorientação absoluta, tomou porrada de todos os lados quando foi lançado em 72, mas que com o passar do tempo as pessoas entenderam. Entendi. E se transformou provavelmente no principal disco dos Stones. Enfim, quer ver outra música que o Paulinho toca tudo que também? Crazy, mano. Olha só, Crazy, ó. Não tem John, não tem Ringo, não tem George aqui. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly. To the line of a dark black night. Blackbird fly. the black night. Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Oi FM. Ronca, ronca. Nunca fazia nem esse passarinho no final, não? Isso foi ele também, né? O mais legal é a capacidade que os caras têm, talvez o Paul McCartney, de criar melodias fáceis assim. É impressionante, né, cara? Melodias incríveis. É impressionante. É aquele negócio que a gente comentou terça-feira passada, que eu mostrei o primeiro álbum do Paul McCartney, que tem muita essa sonoridade. É uma sonoridade dos Beatles, porque ele passou tanto tempo com a banda, mas ao mesmo tempo é uma coisa dele, própria mesmo. Isso aqui é o Paul McCartney sozinho. É um carimbo. Agora, Nico, essas histórias, para quem é bitomaníaco, que não é o meu caso, já circulam desde que o disco saiu. Ah, tá. Então, não em 68, em 71, as pessoas já sabiam disso tudo. Mas eu não sabia, porque nunca corri atrás dessas informações. Agora, essa onda que eu tô tirando aqui de saber esses detalhes dos Beatles, todas essas informações estão num livro que a gente já comentou aqui, intitulado Revolution, The Making of the Beatles White Album, do David Quantick, um jornalista da pesadíssima inglês. O que essa criança fez? Ele pegou faixa a faixa do álbum branco e destrinchou tudo o que os caboclinhos fizeram com Chris Thomas, com outros músicos que tocam, que fazem participações que sequer foram creditadas. O Chris Thomas toca teclado em algumas músicas. Então, esse é o livro que conta todas as aventuras. Aqui, olha o passarinho aqui. Não, faz junto. Ele imitou bem, né, passarinho? Não, faz. Agora, aí. Vai. Eu não sei imitar esse passarinho. Não, mas faz qualquer um, pô. Aquele que você dá tiro de ligar o sininho. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. cigar on her bed and got the shoes dirty. Run for your life before she eat you alive. Run for your life before she eat you alive. Move up away, cause you're blocking out the day, sir. Move up away, cause you're blocking out the day. Nandão, assim como a gente falou no início do programa, que o finalzinho do ano 2010 reservaram dois dos principais discos de música brasileira, o Satanic Samba Trio e o Marcelo Genesi, 2010, se você passar três décadas para trás, a gente dá com os cornos em 1980, um ano que foi abundante em discos muito importantes, como esse aí ao fundo, o primeiro álbum do UB40. Esse Madame Medusa é um 12 polegadas que veio nas primeiras edições do disco. E aí, o que acontece? Já foi lançada uma edição comemorativa aos 30 anos de Signing Off, que é o álbum original, com um CD a mais entupido dessas gravações muito especiais do UB40. Assim como saiu também o disco do Dexys Midnight Runners. E alguns dos principais discos de 30 anos estão sendo relançados de uma maneira estonteante. Cara, o UB40 foi, no tempo da Fluminense, uma das cinco bandas mais importantes, como ele era muito importante lá fora. Se transformou, com o passar do tempo, numa máquina de dinheiro. Os caras embagaçaram totalmente, red wine. Caíram na mulambalização absoluta e hoje eles são capazes de encher qualquer estádio, principalmente na Inglaterra, enchem qualquer lugar gigante, mas perderam, largaram, trocaram o que eles tinham de mais original e de valor, a música, a originalidade, essa ligação muito sinistra com o reggae e com o dub, e largaram pela mulambalização mesmo. Engraçado. Pela massificação, pela coisinha xoxa. Rasteira. Bunda mole, sabe? E vários componentes originais saíram. Quem essa hora está dando cabeçada em quina de mármore com esse dub sinistro de Madame Medusa? Você pode mandar um abraço para ele. Ah. Ribeiro. Biriteiro. Grande Biribeiro. Baixista lendário. Um beijo, querido. Que cruzou ontem com... A barba deve estar cheia de pedaços de sanduíche do Cervantes. Que cruzou ontem em Brasília com Marcelo Genesi. Ah, é? O Genesi mandou um e-mail hoje falando, porra, quer ver outro exemplo do que é chegar lá? Acabei de cruzar com o B. Ribeiro em Brasília, ele disse que ouviu o programa e ficou fissurado no disco. Que maravilha. Que espetáculo, hein, cara? É um rádio, cara. Só o rádio faz isso. Red Wine não tem nada a ver com isso, né? Ainda tem um pouquinho. Ainda ficou pior? Muito pior. Virou uma banda de baile. O UB40, cara, eu não posso falar porque eu vou chorar, sem sacanagem. O UB40 é um. Cara, essa música é demais. Eu choro mesmo, sabe, porque eu sou um cara emotivado, já né? Já ouvi falar. Vou falar no Biribeiro, tive o prazer e guardarei para sempre as lembranças de uma ida dos Paralamas. Eu fui junto na bagagem num show do Monumental de Nunes, o campo do River Plate. Com o UB40, acredite se quiser, isso em 80 e pouquinho, 80 e preto e branco, os Paralamas levaram mais gente que o UB40 pro campo do River Plate, coisa de doido, os Paralamas tocaram... Em 80 e pouco? É, 80 e... É mesmo? 6. 5, 6, é. Cara, que demais, hein? Grande Ribeiro, um beijo. Nandão, quantos minutos pra acabar o milho, acabar a pipoca? Cheio de historinha o Ronca Ronca hoje, né, cara? 18. Tá bom, né? Bom. Pra onde a rapaziada manda uma mensagem especial? Marco de Cardoso, Felipe Barata, José Carlos Oliveira, João Galdino, todo mundo participando através do roncaronca@ufm.com.br. E reforçando a ideia, hein? Anote na sua agendinha, dia 17 de dezembro. Terça-feira que vem a gente confirma, então aborta a missão. Mas outro disco, lançado em 1980, que acabou de ter uma reedição, meu amigo, de tirar pica-pau do oco. Vamos ver se terça-feira que vem a gente mostra algumas das pepitas desse disco tão especial. Essa aqui é uma música gravada na BBC que pertence originalmente a ele. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Esse é The Jam, gravado na BBC. Sound Effects, o disco lançado em 1980, acabou de ser relançado com um disco a mais entupido de preciosidades do Jam. Diga lá, Nandão. Quer concluir? Não, é isso aí. O Felipe Barata, lá de Icaraí, Niterói, meu vizinho lá de Icaraí. Eu tava vindo da faculdade ouvindo o programa, quando apresentaram uma banda, não entendi bem a pronúncia. Foi algo como Bristol. E o álbum era Mezzanine. Acho que é isso. A música em questão era muito boa, mas não consegui saber o nome. Não achei nada sobre Bristol. É. Poderia me informar, se possível? De repente ele está passando a informação de que não existe mesmo uma banda chamada Bristol. Bristol é o lugar do Massive Attack, a banda que nós mostramos. Massive o Attack disco, o Mezzanine, é o álbum do Massive Attack lançado em 98. E que parece, como nós falamos, teve um peso forte no repertório da banda. Agora está tocando, de repente, ainda agora em São Paulo. Massive Attack, com Mezzanine, o nome do disco. Yeah. É isso aí, Felipe. Espero ter esclarecido. Mas, Nandão, uma coisa interessante, rapaz, que eu já estou para mostrar há muito tempo aqui no programa também, felizmente pelas visitas que a gente tem recebido, é como o mundo vai girando e a Lusitana vai rodando. Nós falamos da história do futebol, como as pessoas não têm mais convicção em nada, tudo vai se adaptando aos interesses do momento. Então, a campanha está na rua das torcidas de São Paulo e do Palmeiras para que evitem o título do Corinthians, assim como o Atlético faz a mesma coisa, o Vasco vai fazer, o Flamengo, as torcidas vão solicitar aos seus times jogadores que entreguem os jogos para que o rival não seja contemplado, vamos assim dizer. E essas coisas vão mudando mesmo, de uma forma muito rápida, e outras de uma maneira mais lenta. A gente falou da ingresia do jogo Flamengo e Atlético aqui no Maracanã, quando a torcida do Flamengo imprensou a torcida do Atlético, e o cara que vinha na frente jogando morteiro na torcida do Atlético era um cara com a camisa do Vasco. Isso não existe mais hoje, nenhuma possibilidade de você imaginar algo similar. Mas eu vou mostrar um disco do Jimi Hendrix, gravado também na BBC, em que numa sessão lá na rádio, na Radio One, o Hendrix foi apresentado pelo Alexis Corner, um cidadão francês que foi para a Inglaterra muito cedo e foi o responsável por aquela cena de blues, de rock, de Led Zeppelin, de Stones. O Alexis Corner foi o cara que juntou essa rapaziada toda. Ele já subiu, foi um cara muito importante e tinha a banda dele de blues, que tocava nesses lugares onde todos os outros vieram atrás. E o Alexis Corner, para apresentar o Jimi Hendrix, ele fala uma coisa. Ele apresenta o Hendrix de um jeito que há alguns anos, no Brasil há bastante tempo, era o motivo pelo qual você conseguia seduzir uma plateia, seja num show, ou seja num rádio, ou seja em qualquer lugar. Ah, vou te apresentar um disco. Ah, mas qual é o disco? Ah, o disco é uma música que você nunca ouviu. É a máxima do John Peel. Tudo que eu quero é ouvir uma música que eu nunca tenho ouvido. Então, nessa época, e bem depois, óbvio, e ainda é, ainda tem um poder de sedução aos interessados em música, é você dizer, caramba, a atração é a música que você nunca ouviu. Hoje, no Brasil, se você chegar e falar numa rádio, nós vamos fazer um programa exclusivamente de 2 horas com músicas que você nunca ouviu, negozinho, desliga o rádio, ou vai trocar de estação. Se a Ivete Sangalo chegar no Mineirão lotado, com 80 mil pessoas, e falar, rapaziada, o show hoje vai ser exclusivamente com músicas do disco que eu vou gravar ano que vem, e consequentemente vocês não conhecem nenhuma música, vai todo mundo embora. Certeza. Claro. Né? O interesse das pessoas hoje, de uma forma muito grande, é pelo conhecido, é pelo que você já está acostumado a ver, a ouvir. Tanto que as bandas sempre mais pedidas no Brasil, elas acabaram de sair daqui. Qual banda você quer que toque no Brasil? A lista dos 10 mais, todos vieram no mês passado. Aqui. Tem um comentário que eu sempre ouço. Pô, mas a UFM às vezes não ouço muito não. Não toca nenhuma música que eu conheço. Pois é, e esse deveria ser um motivo principal, né, para você ouvir a UFM. Mas enfim, o Hendrix está aqui tocando, não sei o que, babá, e entra o Alexis Corner apresentando o cidadão. Saca. Hello everyone, this is Alexis Corner, and hold on, because today you're going to hear sounds like you've never heard before. The Jimi Hendrix Experience. I'm sure that Bob Dylan would dig this version of Can You Please Come Crawl Out Your Window? Now he sits in your room, he's tuned with a fist full of tabs. He's preoccupied with curse in the dead that can't answer him back. You know good well that he has no intention of looking your way, unless it's to say that he needs you to test his intention. Hey, please come crawl out your window. Mas falando de show, Nandão, eu tenho certeza, nós temos certeza absoluta que o Brasil jamais passou por meses como outubro e novembro em relação a visitas internacionais. É tanta coisa que a gente passa a não dar a devida importância. Por exemplo, hoje teve a Norah Jones aqui no Rio de Janeiro. Hoje teve o Massive Attack, ontem teve o Massive Attack em Belo Horizonte. Belo Sebastião. Enfim, um monte de gente, festival, setembro, outubro, novembro com SWU e um monte de show que a gente acaba não sabendo. A temporada do Sesc, que lamentavelmente o Bill Scott Heron cancelou, mas vai ter o Lou Reed agora, nos próximos dias. É como o Halo Galo, o pessoal do Noi, com batera do Sonic Youth. Enfim, muita informação. Música para todos os lados, para todos os gostos e interesses. Enfim, que isso se mantenha. Que o Brasil funcione em relação à produção, em relação à infraestrutura que essa rapaziada está acostumada a ter lá fora. Paul McCartney, 2 dias no Morumbi, absolutamente lotado, como já passou por Porto Alegre. Enfim, é uma inclusão na rota internacional como a gente nunca teve, outubro e novembro. Uhum. Isso tem a ver também com a moeda forte, né, o dólar e tal. O Lúcio Ribeiro, teu amigo do Popload, calculou, a gente deve estar entre, esse ano, 420 shows internacionais no Brasil. Coisa de doido. Que loucura. E que essa história continue no ar. Sim, claro. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? Acabou já. Não, mais uma vez agradecer a nossa torcida pela participação, sobretudo terça-feira passada. Eu sempre comento aqui que a gente não tem como responder a todas as mensagens que chegam. E mensagens muito importantes mesmo, das pessoas demonstrando uma integração, uma afinidade, uma afinação com o programa e com que a Oi FM coloca em rede. Estamos rasgando o Brasil, como eu sempre repito, ao vivo, de Recife a Porto Alegre, mostrando isso aqui, por exemplo. Vinícius, nosso amigo pesquisador em ouro, pode estar enfiado num buraco a essa hora, a bordo do computador de última tecnologia dele, sintonizando a OFM. Exatamente. Onde o vento faz a curva. Vinícius, não se esquece daquele nosso, aquela nossa lembrancinha de fim de ano. Um cordãozinho, 18 quilates. Cordãozinho, clima 50 cent. Um e-mail muito legal do André Nader, que estava ouvindo o programa com o filho, indo para casa de ônibus na Serra dos Órgãos, em Petrópolis. Muitos e-mails legais, então, realmente. Enfim, então é isso que a gente quer agradecer e isso que a gente faz questão de apertar cada vez mais esse laço com a nossa audiência, que é o que segura essa bagaça aqui. Sem vocês, a gente sempre fala, a gente não vai a lugar nenhum. Então, jamais se deixe vencer pela preguiça, pelo cansaço. Ah, pô, não vou mandar um e-mail, não. Pô, não, eu queria falar isso, mas não falei. Tem uma vintinha, hein? E aí, Maval? Aqui é Haroldo, Henrique, Samuel, Lelo. Nós somos o Skank e estamos com você no Ronca Ronca. Terça-feira que vem eu conto a história do Lelinho, baixista do Skank, que me deixou muito feliz semana retrasada, mas tem que ter imagem, tem que ter fotografia. Terça-feira que vem eu sigo com a história do Lelinho. Enfim, participe durante a semana, faça seu pedido, a sua crítica, meta o pau, conserte as nossas batatadas, que são muitas, muitas inclusive. Só são, né? Só são, né? Que horas são, Nandão? É a noite 2. Então já é aniversário do Jeff Buckley. Não deixe de ouvir qualquer música do Jeff Buckley. E na rabeira, no vácuo, pode ouvir o paizinho dele, Tim Buckley. Ele vai gostar muito. Terça-feira a gente volta. Beijinhos, obrigado, Juca. Um beijo, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.